lá no morro. Se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês. Tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor. Da transformação.